Mostra como é que é. Mostra como é que faz. Ensolarado, na piscina, cerveja e churrasco. Família do caso, saiu na balada. Da sua vida, acho que tu fez a nossa aliada. Você é, tá sabendo amor, tu louco, é. E eu já fui, cê vê como é. Não para o mandadão que testa a nossa fé. Mas se tiver mandado, volta de é. Ela tá na vida, pra nós embrasar. Chama essa danada que tão doida pra sentar. Por ela, a piscina vem da bicha pra sarrar na cara. Fica de artista, todas elas querem ficar. É o pulso do rude, tá baixinho o pi. Sempre costurado com outro jeito de ir. Posso fazer nada, vivo a vida desse jeito. Arrasta pra cima que eu vou te contar um segredo. Essa vida é muito louca, é. E eu já fui, cê vê como é. Salvar o mandadão que testa a nossa fé. Se tiver mandado, volta de é. DJ Pedrinho, sempre trazendo novidades pra você. Já tá lindo, ensolarado. Uma de piscina, cervejinha e churrasco. Família do caso, saiu na balada.